2022, o Brasil completa 100 anos da primeira transmissão de rádio. Comemorando esta data histórica, a Rádio Nacional resgata sua época de ouro e traz de volta, direto do seu valioso acervo, toda a emoção das radionovelas. A Rádio Nacional apresenta... A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel. Nino bate a porta para levar Alex para a delegacia. O que o comissário quer com Alex? Sou eu, Alex. Menino, preciso lhe falar. Eu vou abrir. Tarde demais, Nadia. Que Deus te ajude. Oi, Nino. Você não quer mesmo largar meu pé, né, rapaz? Sinto muito, Alex. Mas não é minha culpa. Você sabe, eu cumpro ordens. Tá certo. O que há desta vez? O comissário quer falar com você. O quê? Que acusação tem ele? Eu perguntei isso mesmo. A ele, entende? Ele me respondeu que eu viesse lhe pedir para ir vê-lo e não para prendê-lo. É, isso melhora um pouco a situação. Mas você deve saber alguma coisa, Nina. Oi, Nádia, eu não sabia que você estava aqui. É, você deve ter falado com a Filomena, pois que ela pediu o nosso novo endereço. E eu dei na maior boa fé. A Filomena também não sabe de nada, Nádia. Perguntou por que é sua amiga. Então, Alex, podemos ir? Bom, se não há outro recurso. Mas espere, vamos esclarecer os fatos. Você disse que o comissário mandou que você me procurasse. E que o levasse. Mas ainda há pouco você disse que o comissário mandou que você viesse me pedir para ir vê-lo e não para me prender. Isso mesmo. É, se não estou preso, se é apenas um convite, não precisa ser hoje. Bom, isso eu não sei. Só sei que o comissário avisou que tem pressa em falar com você. Mas eu tenho um encontro hoje à noite. Eu estou com um carro aí. Levo você num instante e antes das 7 você estará de volta. Estarei de volta se não ficar detido como fiquei, no caso da bomba. Ouça, Nino, vamos fazer um acordo. Você diz que não me encontrou e amanhã, bem cedo, vem me buscar. Está certo? Não está certo, não. Amanhã cedo vem aqui e você já se mandou. Mas eu não vou fugir. Se eu não cometi nenhuma falta. Se você está limpo, o que, que você tem medo? Eu não estou com medo, rapaz. Mas o negócio é que eu vou tratar. É muito importante. Nada feito. Escute, por que você não telefona ao comissário dizendo que já é tarde e eu estou pedindo para ser interrogado amanhã? Se ele concordar, você não terá nenhuma responsabilidade. Está bem. Sim, Nino, sou eu. Ah, ainda bem que o encontrou. Quê? Ele se recusa a vir? Ah, mas olha, vamos fazer tudo mais fácil. Não é assunto de trabalho. Pergunte-lhe se poderia me procurar em minha casa hoje, depois das 9. Ah, ele irá? Ótimo. Isso é bom. Resolvo tudo hoje mesmo. Se Nadia quiser vir... É, se ela quiser. Mas não é obrigada. Está certo. Diga-lhe que eu espero às 9. Boa noite, Nino. Então, Nino? O comissário espera você às 9. Tá bem. Você está livre e à noite estarei na residência do comissário. 8h15 eu estarei com o carro aqui para levar você. Mas não tente qualquer coisa, porque eu estarei vigiando. Pode ir, cão de fila. Nádia. Passa um macarrãozinho aí, minha filha. Você não quer mais um pouco, não? Não, de jeito nenhum, obrigada. Está muito bom assim, mas preciso cuidar do físico. Massa engorda, sabia? Pois eu não resisto. Muito bem, seu comilão. Estava deixando essa notícia para depois da sobremesa, a fim de brindar. Que é? Como você está comendo muito, está demorando, não resisto. Notícia boa? Esplêndida. Enquanto você acompanhou o Nino para telefonar, Dona Assunta me entregou uma carta. É de Júlia. Com o retratinho da sua filha? Ah, também, também. Mas avisa que já depositaram dinheiro para que eu retire amanhã ou depois. Que é isso, Nádia? Você mandou lhes pedir dinheiro, né? Não, claro que que não. Mandei um novo endereço, né? E eu não sei como ela ficou sabendo que é um bairro pobre. Isso a preocupou. Eu sei, Júlia é uma mulher viva demais. Não, Nádia. Sua irmã é uma santa. É, ela me entende. Sem eu falar, incrível. Vamos ter dinheiro para procurar outro lugar agora. Não. Você terá dinheiro. Hã? Que isso? O que é que há, sócio? Você está querendo me abandonar, é? Não, não. Não é vontade de deixá-la. Mas o comissário quer me falar. Ah, não há de ser nada sério. Mas é bom estarmos prevenidos, né? E se alguma coisa me acontecer, não espere. Compre uma passagem de avião e voe para o Brasil. É isso que você quer? Sim, é isso. Ingrato. Não é ingratidão, porque não estou deixando. Ah, rapaz, por favor, champanhe. Ficou maluca, garoto? Ainda é tempo de brindar. E a que brindaremos? Ai, nossa sorte que deve estar voltando. Como pode saber? De tanto mentir aos outros, eu estou acreditando que sou mesmo vidente. Pronto, senhor comissário. Aqui está o homem. Ora, deixe de formalidades, menino. Vamos entrando, Alex. Aqui no escritório estaremos mais à vontade. Ué, a senhora Nádia não quis acompanhá-la? Ela pede desculpas. Ela está se sentindo indisposta. Ah, é pena, né? Diva esperava que ela viesse. Mas sente-se, por favor. Muito obrigado. É, aceita um copo de vinho? Não, senhor. Muito obrigado. Eu jantei há pouco e bebi bastante. Ah, sei. Mas creio que me acompanhará num conhaque, não? Conhaque? Sim. Se é para lhe fazer companhia. Mas, claro. Vou servir, então. Muito obrigado. Ai, meu Deus. Alex, por que está nervoso? Como é que o senhor acha que um rato ficará diante de um gato esperando um bote a qualquer momento? Ora, esqueça-se disso, Alex. No meu distrito eu posso ser um felino, mas estamos em minha casa. Aqui deixo de ser comissário. É, mas eu continuo me sentindo um rato. Não o classifico como um rato. Ah, não, é? Não, é um vigarista, isso sim. Muito obrigado. Mas muito inteligente. Outra vez, obrigado. E com ótima cultura. Muito obrigado. Muita vivência. Muito obrigado. Ah, aqui está seu conhaque. Obrigado outra vez. Muito obrigado. Permita-me dar um conselho, rapaz. Estou ouvindo, senhor. Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das radionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify. Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista. Saúde. Saúde. A nossa. Né? É, a nossa. Escute, Alex. Por que não termina o seu curso de direito? O que foi? Engasgou? É, mais ou menos. Como é que é, senhor? Alex, você é esperto. Mas eu não sou nenhum imbecil. E depois, a língua italiana e a portuguesa tiveram a mesma origem latina. Claro. Terceiro ano e terzo anno soam igual. Desculpe, eu... Eu sei, irmã. Falsificação apressada. Talvez lá mesmo, na delegacia. O senhor sabia, então? Ah, claro que sim. Mas fingi ser iludido e deixei-o fora de xadrez. Sabe por quê? Eu não acreditava que você fosse culpado. E mesmo assim, me deteve? Não, eu sabia que não teve culpa na explosão da ponte. Mas também sabia que era muito vivo e podia estar escondendo alguma coisa. Sabe por que desejo lhe falar? Só para me dar conselho não deve ser. Não é. Olha, no ano passado eu estive no México com minha esposa. Uma convenção. E lá um colega fez questão de me hospedar em sua casa. Encheu-nos de muitas gentilezas. Pois bem, agora ele vem nos visitar. Visita turística. Mas acontece que ele não vem por nenhuma empresa especializada. É um giro pela Europa. Sim, senhor. Compreendo. A esposa dele é muito ligada em arte, em música. Eu Não posso acompanhá-los. Diva irá mostrar-lhe as coisas que temos em Roma, mas ela, como sempre acontece com os que moram numa cidade, desconhece quase tudo que há de belo para se ver aqui. Esteve uma vez no Vaticano e só soube dizer que é belo, que é grande e que o Papa mora lá. Isso todo mundo sabe. No Coliseu só explicou o que todos sabem, que os gladiadores lutavam na arena. Você compreende, né? Começa a desconfiar. Pois é. E Diva me falou que Nádia, em Como, falou coisas lindas sobre Liszt. E que você lembrou que Mussolini quis esvaziar o lago para encontrar um tesouro. Não me lembro de ter falado sobre isso. É, mas deve saber. E é isso. O quê? Eu gostaria que você e sua companheira servissem de cicerones para os meus amigos. Você deve entender bem o castelhano. Eu falo o suficiente. Mas então. Vocês estão mesmo parados. Realmente, sem licença para trabalhar. Né? E você já viu o vigarista ter licença para agir, Alex? Olha essa. Você e Nádia irão acompanhá-los nos passeios. Todas as despesas de locomoção, com comida, bebida, tudo por minha conta. Opa, essa última oferta já me convenceu, senhor. Mas, para ser honesto, devo lhe confessar que eu não conheço nada sobre a civilização romana. Não sou entendido em arte. Não, mas isso não importa. Meus amigos só chegarão depois de amanhã. Você tem 2 dias para ler sobre o assunto. Para ler sobre o assunto? Ah, é muito pouco. Não, para um tipo como você, não. Vamos, e se quiser, pode começar hoje. Tenho aí na estante a enciclopédia italiana. Como é? Já aceitei. Ah, bom. Mas fique avisado. Se eu souber que andou enganando os meus amigos, querendo lhes tirar dinheiro... Eu sei. Prende-me e manda-me expulsar daqui. Farei isso, mas depois de mandar surrá-lo. Muito obrigado. Correto. Ora, sabe, é uma pena que esteja desperdiçando seu talento, seu charme, sua malandragem em tolices. O senhor acha? É, mas claro, um advogado malandro de porta de xadrez pode ganhar muito mais. É, mas eu não gosto de lidar com marginais, não. Prefiro sentir bons perfumes e o farfalhar de sedas. Ontem te esperei até meia-noite. Depois desisti e fui pro meu quarto, né? Estava preocupada com o convite do comissário. Mas vejo que está disposto, parecendo ter se divertido muito. Nada de diversão, minha filha, apenas trabalhei. É? À noite? É, melhor hora para estudar. Peraí, Alex, você não foi visitar o comissário? Claro que fui. É uma boa praça ele. E não é um imbecil que me pareceu. Pelo contrário, é muito vivo. Hã? E sabe, tem um conhaque, minha filha. E é amável também. Peraí, Alex, devagar. Você acha que está embrulhando tudo aí? Tô não. Há pouco falou que esteve trabalhando. É. Trabalhando onde? Em casa do comissário, em sua biblioteca. Aliás, muito boa. Ah, compreendo. Ele lhe ofereceu um emprego de bibliotecário. Bibliotecário? É. Não, nada disso. Não? Não, ofereceu trabalho para nós dois. Ah. Ainda não sei quanto vou ganhar, nem se vou ganhar. Mas sei que vamos comer, vamos beber, passear com todas as despesas pagas. Fazer o favor de me explicar direitinho tudo isso? Quem vai pagar o quê? Comissário. Hã? É, o comissário. Você não andou bebendo ontem à noite e ainda continua sob o efeito da bebida. Não, eu estou falando sério, Nádia. O comissário foi ao México para uma convenção. E lá... E é isso que vamos fazer. Vamos ciceronar o casal. Ah, pronto. Inventou um novo verbo. Ciceronar. Ciceronar. É. Por que é que não? Os ingleses criam novos termos a 3x2. E nós mesmos. Pois não dizemos xerocar. Bem, agora eu vou sair, comprar alguns livros e vamos nos debruçar para a decoreba. Eu também? Claro, se você vai comigo. E depois você sabe que eu sou negação em música, biografia de compositores... Não entendo nada de balé, de canto lírico. Ah, e se ao menos soubéssemos os lugares que eles desejam visitar? Alguns são obrigatórios, como o Vaticano, o Coliseu, o Fórum Romano. Ah. E, naturalmente, a Fonte de Trevi, que devem ter visto no filme 3 moedas na fonte. Ah, sim. E se forem como a turista americana que vendo a estátua de Joan d'Arc comentou com o marido: olha lá, querido, a Ingrid Bergman montada a cavalo, hein? Mas não são, não, não. Não? O comissário me avisou que o casal é muito culto. Ah. E que a mulher entende de arte. Ih, piorou muito. De nada. Trago meia dúzia de livros, faremos leitura dinâmica e vamos nos sair muito bem. Até a hora do almoço, hein? Você quem vem me falar? Filomena? A dona Assunta só me disse que era uma moça, não me disse o nome. Pois sou eu, querida. Como está? Felizmente bem. E você? Vai se vivendo. Mas vim procurá-la para pedir um favor. Bom, se é para deitar cartas ou ler mão, desista, né? Você sabe que estamos marcados pela polícia. Não, não, não, Nádia, não, não. É um trabalho dentro da lei, autorizado. E realizado entre amigos. Alguma festa em que desejam alguns truques? Não, um trabalho sério, muito sério. Aquela minha amiga, que é médium, gostaria que você fosse a uma sessão. Acha que você terá capacidade ou força, eu não sei bem, mas que pode invocar um espírito. Posso contar com você? Filomena veio procurar Nádia. Quer que ela faça parte de uma sessão espírita. E agora? Nádia fará parte à mesa dos médiuns, correndo o risco de ser desmascarada? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify. Eu de cá, você de lá.